Achou que não ia ter decadência essa segunda-feira? Achou errado, otário. Estamos aqui com os torcedores mais alternativos da torcida americana. Não é isso, Sérgio Tavares? Dá sua boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Rogerinho. É, quer dizer, Henrique. Estamos aí para falar da primeira vitória do Coelhão. Isso aí. Seu Alisson, que dirige a Towner verde e branca, dá sua boa noite. Ainda bem que não é Kombi, né? Boa noite aí. A Kombi, como a gente bem sabe, do Ramon. Ramon Gregório. O quê? Boa noite. Tá bem no nível mesmo. Entrou no personagem. E também aqui conosco, a participação especialíssima daquele que já deveria ter sido declarado o narrador oficial dos Jogos do América, mas infelizmente não é. Então, já que você que não está no grupo do Decadentes, não teve oportunidade De pegar essa pérola, de pegar um pouquinho desse talento, eu vou dar para vocês aqui a narração do primeiro gol contra o Criciúma na sexta-feira, que foi ali exclusividade para quem tá no grupo do WhatsApp Decadentes. Olha só que maravilha, ó. Amiga, que talento desperdiçado é esse, meu querido? Como é que é isso? Você tá perdendo dinheiro? Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui de volta aqui. Mas esse aí foi a emoção, né, daquele gol do empate que estava atravessado, que não era possível um time jogar bem o jogo inteiro e não virar, não ir para frente, não ganhar o jogo, não transformar a supremacia em gols. Então... Não, eu tenho absoluta certeza que todo mundo fez igualzinho em casa. Fala, Ramon. Aqui. O Formiga, tem um cara aqui, um canal no YouTube, velho, que os caras estão comentando nos vídeos que os caras machucam e tal, velho, ficou igualzinho, não sei se é parkour, eu não sei que é o nome do canal, que eu não... Ah, é o... Como é que chama? Eu sei, passa Mundo até... Mundo Canibal. É, do Mundo Canibal. Isso, Mundo Canibal, velho, ficou Partoba. Igualzinho, velho. Partoba. É, ficou igualzinho, Partoba. Cara. Muito bem. É isso, senhores. Viemos para segunda-feira, um pouquinho mais longe do dia do jogo em si, mas primeira vitória do América, a gente não podia deixar de estar aqui para celebrar, né? Porque foi, apesar de todos os pesares, dos percalços, do susto, aquele pênalti no início do segundo tempo, foi um jogo espetacular. O América pegou sua canoa ali no dilúvio, remou, conseguiu a virada e saiu com 3-1. Na casa de um adversário que é chatinho, nem acredito que o Criciúma seja um dos grandes postulantes ao acesso, não, mas é um time chatinho. E, porra, eu pelo menos fiquei extremamente feliz, o Formiga parece que também. O Alisson Fernandes, o senhor também ficou feliz? Demais da conta, ué. Quem não ficou feliz mais uma vez com o jogo contra o América foi o David, né, cara? Tá amarrado, né? Nossa não, senhora, é, esse aí. Diga. Sérgio. Não, só falei que ele é freguês, né? Freguês já é freguês nosso. Não, aquele ali já. Ele tem um coelho em casa que ele deixa pendurado de cabeça pra baixo. É tanta raiva que ele tá já do América. Ô, gente, coitado. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. O Alisson comentou um negócio engraçado lá no grupo do WhatsApp do Decadentes. Falou que o David quer montar um time igual do Guardiola, mas com o time do Criciúma. É verdade, porque depende do material humano também. Eu não sei se é se a culpa é toda do David ter esses times ruins aí de Montecê. Ele fica querendo montar um time de Barcelona mesmo com o Criciúma na mão. Isso aí é uma coisa sem propósito. Vocês estão chegando à conclusão que ele é um incompreendido, então. Ô, Formiga, e pior do que isso, pior do que ele querer montar um time com características de Barcelona no Criciúma, é que ele quer montar isso em uma semana. Ele quer chegar no Criciúma e no outro jogo o Criciúma tocar a bola no tic-tac ali o tempo inteiro. Não vai ser rápido assim não, meu amigo. Pois é, ué. Aí eu não sei até que onde que é ele que tá errado, assim. Ele tá no lugar errado. Aqui, no Barcelona até eu treino, só, pelo amor de Deus. Sérgio Tavares, o que, que você achou do jogo? Como é que é o panorama que você dá da partida? Ah, eu acho que foi um jogaço. Melhor ainda do que o jogo contra o Goiás, porque o jogo contra o Goiás, a gente falou aqui, a gente teve muita chance, produziu muito chute a gol, muita oportunidade e tal, mas não acertou mesmo, né? Acabou aquele empate... amargo. Sendo injusto, assim, pelo tanto de volume que a gente produziu aquele dia. Mas contra o Criciúma, foi ainda mais. Eu acho que a gente produziu ainda mais e, além de tudo, as bolas entraram, né? E aí é muito bom. Mas uma coisa me chamou a atenção, que o Anderson comentou. O time não se abalou. É verdade, nós tomamos um gol de pênalti ali no comecinho e tal, e o time continuou jogando a mesma toada, foi até o gol do empate saiu aos 30 minutos. É isso que o Formiga tá falando. Seria muito injusto a gente jogando bem ali ter um outro resultado, mesmo que fosse um empate, né? Empate seria injusto de novo. Seria. Então para coroar, eu acho que o resultado foi o mais importante. Porque o time vem jogando cada vez aquilo que eu sempre tô falando. Eu tô vendo uma evolução. Então o time vem criando, vem melhorando e tal, mas o resultado não vem. Então o resultado vindo pode até ajudar a isso funcionar melhor. Não, e do minuto 3, que foi quando aconteceu o pênalti, vamos botar que aí mais um tempinho ali para bater, minuto 4, comemoração, minuto 5. Até o empate americano, o Criciúma não fez rigorosamente nada a não ser se defender. Sim. O João Ricardo não viu a bola passando lá dele durante 30 minutos, segundo tempo inteiro, até que a gente empatasse, e aí o Criciúma quis movimentar um pouquinho mais o jogo, mas o América, mostrando vontade mais uma vez, insistiu na marcação na saída de bola, e os outros dois gols vão acontecer em roubadas de bola na saída do Criciúma. Exato. Isso então, é o que a mudança de ataque tá produzindo. O Bill não fica parado lá, não. Ele faz o primeiro combate lá, os caras estão saindo com a bola, ele vai correndo. No segundo gol, você reparar, o goleiro vai sair com a bola. O Bill vai correndo, uhum. Tá de longe, vem correndo pra pressionar o goleiro. Aí o goleiro manda pro lateral. O Bill continua correndo e vai pressionar o lateral. Aí o lateral erra, o Cabral pega a bola e aí faz o gol, né? No rebote lá, o Renan e tal. Então uhum. Essa pressão em cima da saída de bola, sensacional. Inclusive, eu falei que esse gol é 40% do Bill, 40% do Cabral e 20% do Renan. E pra mim não. Para de pegar no pé do Renan, o cara custa fazer um gol, rapaz. Você quer tirar o gol dele? Não, você não entendeu. Eu pego no pé dele porque ele custa fazer gol. Fala, Ramon. Quando o Renan entrou, eu postei lá no grupo do WhatsApp. O Renan vai fazer o gol de virada, cara. Falou mesmo, é verdade. Alguém viu isso? É mesmo? Você é testemunho? Isso aí, eu que acertar na Mega Sena, viu? A vitória cogita em mim que eu dormi faltando 15 minutos pro jogo terminar, o jogo tava truncado, velho. Você não viu nada, a Atlético virando? Você aí falou que você tava na academia, como é que você dormiu? Você dormiu na esteira? Você dormiu na ergométrica? Cara, o primeiro tempo eu assisti em casa, vocês estão velhos, vocês não estão lembrando as coisas. Eu cenizo. Eu falei, eu vou pra academia pra ver se o jogo melhora, bicho. Da outra, eu vou assistir os jogos na academia agora, velho, sacou? Muito bem. Correndo pro Renan ainda, bicho. Eu corria pra ele lá, eu acho que animou ele, bicho. Então, visionário, cara. Visionário, tá bom. Formiga, em algum momento você desacreditou na virada americana ou não? Você achou que o Angu tinha ido embora quando saiu o golzinho? Não. Eu sempre acreditei. Ali é o seguinte, é o que eu tava falando. Depois eu falei pro pessoal, né, no calor lá, eu falei, ó, o América agora é um time sênior, não é juvenil. No sentido de que a rapaziada ali, né, sabia o que estava fazendo, né, o jogo inteiro. Então, igual, o pessoal pegou aí muito no pé do Felipe Amorim, de novo, ele perdeu uns gols, que Deus que me livre, né, deram o Colatina para ele, coisa e tal, mas ele estava agitando demais lá na frente, o Bill agitando demais lá na frente, e o América muito lúcido, o primeiro tempo inteiro. Aí chegou no segundo tempo, tomou aquele castigo, naquela história de você não poder elogiar, né, eu elogiando o Luan, pô, Luan inteligentíssimo, né, e aí ele me dá um pênalti babaca daquele, bobo daquele jeito, né, então achou que o juiz não fosse ver ele meter no braço, então aí eu falei, nossa, a gente vai elogiar o caboclo tá uma dessa, mas aí eu fiquei com medo, falei, agora o América deve dar aquela baixada e só voltar a ir pra frente lá pros 30 e tantos, quer ver? Normalmente o América faz isso, mas não, ele continuou tocando, continuou criando oportunidade, e assim, uma coisa eu te falo também, né? O João Ricardo foi muito importante no primeiro tempo, que o Criciúma teve uns lances agudos, teve pouco lance, mas o domínio maior foi do América, mas teve uns lances agudos do Criciúma, que ali ele poderia ter aberto o placar no primeiro tempo e complicar mais a coisa, mas como ele abriu muito no início do segundo tempo, eu falei assim, ah, agora o América lá pros 30 vai resolver jogar a bola e vai empatar esse negócio, e aí o que, que vai acontecer? Vai levar esse empate pro vestiário de novo, porque o América adora um empatezinho, até comecei a conversar com o pessoal lá, falei, ó, vocês gostam de história, pode procurar o América aí, que ele é o rei dos empates aí na história, todos os campeonatos aí brasileiros para trás aí, ele é o time que mais empata, então eu achei que fosse empatar mesmo em algum momento, porque o ataque tava muito mais vibrante, né, e foi o que aconteceu, né, e pra minha surpresa, o Criciúma, como você tava falando aí, Henrique, o Criciúma não produziu nada, mas depois que empatou, O Criciúma achou que pudesse desempatar, e ali ele se abriu, né, principalmente com aquele cabeludinho lá deles, que é até um bom reforço, o pessoal tá até pensando aí, né, pô, tem que ficar de olho nele, que pro futuro aí pode ser um bom reforço pra América, porque ele é um caboclinho enjoado também, estilo do Bill, acabou que dá molação para defesa adversária. Que não respeita zagueiro. Caio Rangel? Esse mesmo. Ele sozinho, mas acontece que ele sozinho, porque o resto do elenco do Criciúma não é um elenco que igual o pessoal, eu acho que o Sérgio que postou pra gente, que a Placar falou assim que o Criciúma era um dos clubes que era tendência a subir, né? Placar eu não existe, vi ele. A placa existe. A placa falou que o América sobe garantido, com o pé nas costas. A placa existe. Então, a placa existe. É aquela revista que sai todo começo do campeonato. Guia, só sai no começo do campeonato. Do brasileiro. Só sai no começo. Do Ais e o Guia do Brasileiro. É. Tá certo. E o Guia da Copa do Brasil. Isso, e o Guia da Libertadores. Guia. Muito bem. Muito bem. Bom, vocês querem pegar alguma. Mais algum comentário geral sobre o jogo ou podemos pegar as participações individuais já? Eu queria falar do toque de bola do América, porque num campo com muita chuva, o campo é até bom, segurou durante muito tempo a chuva, mas choveu demais da conta. Teve um quadrante só que não segurou ali, né? Que é o quadrante que era a defesa esquerda do América no primeiro tempo e o ataque direito do Criciúma no segundo tempo. Isso, mas mesmo não, assim... Não, o contrário. Direito do América. O contrário, o ataque direito do América no primeiro tempo, a defesa esquerda do América no segundo tempo. Isso, mas mesmo assim, mesmo e o resto do campo e a chuva comendo solta, e eu vi vários lances em que o América tocou a bola com uma qualidade que me impressionou, assim, pela dificuldade do gramado. Botou o Criciúma na roda em alguns lances. Isso me impressionou porque demonstra que as contratações parece que foram de fato muito bem feitas ali do meio para frente, a ponto desses caras já estarem se entrosando ali. De fato, na sexta-feira, se o América tivesse tido um resultado diferente da Vitória, teria sido uma grande injustiça. Graças a Deus não aconteceu. Muito bem. E uma coisa, né, cara? Teve o dedo do Poço Piranga aí, porque ele mexeu certo, né? Então, essa é uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Na opinião de vocês, ele mexeu bem colocando os caras que ele colocou ou ele, na verdade, escalou mal no início e aí depois ele só consertou a cagada? Eu acho que ele mexeu bem. Ah, não. Ele mexeu bem, porque era uma mexida que todo mundo tava pedindo também, né? Eu acho que ele acertou, cara. Não acho que nessa aí. É, olha só, pode falar, Felipe. Não, é que eu acho que ele mexeu bem, porque é o seguinte, você entra com o Felipe Amorim, porque, queira ou não, é um jogador de Série A, que não tem medo, que não tem nada, e ele arruma uma ziquezira, ele dá uma canseira naquela zaga ali, ele cansou a zaga dos caras. E corre pra lá, ele acertou uns cruzamentos bons, se você for olhar, é lógico, perdeu o gol, mas é um cara que se o zagueiro der bobeira, ele tá ali e vai acabar guardando. Então ele deu uma canseira danada, aí entrou o Renovotril. Que hora que ele deu? O que é uma vitória, né, velho? É. Uma vitória contra o Criciúma lá fora, uma ótima vitória, faz o Formiga até ver futebol no Felipe Amorim, velho. Muito bem, peraí. Que hora, pera um pouquinho. Que hora que ele deu essa canseira na turma, Formiga? Você achou que ele deu isso no primeiro tempo? Porque o primeiro tempo, pra mim, dele foi totalmente nulo, exatamente porque ele tava no lado do gramado em que tava uma piscina de polo aquático. Não, no segundo tempo. Eu concordo com você que ele até deu uma correria e cansou os meninos. Isso, no segundo tempo, ele cruzou uma bola. No primeiro tempo, ele perdeu um gol, por exemplo, que ele estava dentro da pequena área e tentou colocar, em vez de dar uma bicuda, porque dentro da pequena área, você não tem nem como você errar o gol. Uhum. Né? É só você chutar de qualquer jeito. Ele foi tentar colocar de ladinho e o goleiro pegou. Mas ele estava ali. E no segundo tempo ele correu muito como um ponta direita antigo, né? Então o lateral ficava e ele que descia para fazer os cruzamentos. E ele acertou uns cruzamentos pro Luan, que o Luan passou a mão na cabeça, quase que negócio todo. Então, né? Começamos, o Luan jogou a primeira vez ontem. Então, de repente, pode sair uma dupla aí. A lá, Marcos Rocha e Fábio Júnior. Calma, Formiga. O jogo já acabou. Esquece o Giz agora. Passou. Eu acho que a única canseira que o Felipe Amorim fez foi no Poço Piranga. Tirou o cara, velho. Eu acho que eu tô entendendo a tática do Anderson. Acho que a tática dele é o seguinte: eu entro com o Felipe Amorim. Finjo pro adversário que meu time é ruim, que meu time é fraco. Aí na hora que o adversário começa a acreditar nisso, eu vou lá e boto um outro jogador e ganho o jogo. Só se foi isso. Aqui, ó. Felipe Amorim no primeiro tempo, peraí, deixa eu só puxar essa do Formiga. Eu achei o seguinte, o primeiro tempo ele foi anulado. Ele teve aquela bola que ele recebeu ali na pequena área, assim, e ele errou. Eu até dou um desconto, porque realmente a bola estava em cima dele, aquela bola que você não consegue muito aprumar o corpo para bater, você bate do jeito que dá. Agora, o cara com cacuete de atacante, ele faz aquele gol. Por mais difícil que aquela bola fosse, o cara com cacuete ali, ele dava um jeito de bater melhor do que o Felipe bateu. E com relação à correria e tal, ele ficou anulado. Ele não tinha o que fazer. Aliás, acho que ele errou muito em alguns lances de tentar tocar a bola no meio daquele lamaçal que estava ali. Nem lamaçal não era, era água mesmo. E a bola não rendia, a bola não rolava. Então ali no primeiro tempo eu acho que ele errou. No segundo tempo ele foi mais efetivo e saiu mais e teve muita jogada ali no lado dele, até porque a outra lateral era a parte complicada do campo, então a saída do América estava se dando mais daquele lado dele, concordo. Ele foi lá, ele fez alguns cruzamentos e tal, teve alguma participação sim. Enquanto ter errado na escalação ou não, Alisson, que foi sua primeira pergunta, eu não sei, quem que entraria no lugar do Felipe Amorim? Se o não Cabral, ele. Eu falei isso no grupo. O Cabral? É. O Cabral joga aquele lá também? Joga. É, ele é direito, ele é destro, né? Ele é destro. Eu falei isso antes, que pra mim eu entraria, o meu ataque seria Luan, o Bill e o Cabral. Então pronto, então era um que podia ter sido. Você ia falar, Sérgio? É, eu não acho que o Formiga tá cheirado, né? Falar umas maluquices calma, dela. Que mas quem não, gosta dele? Tá acusação não forte. É cheirado. Muito forte. É. Não, cheirado do X, gente. Não, então tá. Não, mas o X ele é rabiscado. Gizado. Ah, bom, tá certo. Você não sabe usar X, Sérgio? É, não sei, verdade. Mas aqui, ele não tá de todo errado, não. Eu vejo essa função tática do Amorim, sim. O problema é que ele tem que pegar na bola, e ele não sabe pegar na bola, ele não sabe chutar, ele não sabe dar passe, então ele faz uma movimentação, ele ajuda taticamente o jogo, faz uma marcação, mas na hora que ele tem que dar um passe melhor e tal, ele não consegue, é limitado. O Felipe Amorim, pra mim, ele é um Thiago Silvi piorado, cara. O Thiago Silvi também, ele entrava, puxava a jogada, fazia isso, um, sataricava e tal, mas perfeito. Sempre, tava na finalização. O Felipe Amorim, o problema é o último toque dele, a finalização, que é muito ruim, cara. Mas eu acho que ele é muito daquele jogador que faz o papel tático pro Anderson, né? Ele tem essa função. Você vê que ele é um cara que fecha no meio, ele sempre abre mais pra ponta. Então tem que ver, ó. Pode ser que o Hugo também não esteja em condições físicas ainda pra entrar, pode se poupar, não sei. E talvez até por isso que o Anderson insista com ele, por causa dessa função, né? É igual o Williams, vocês lembram do Williams no início? Isso, América, mesma coisa, ele exatamente. Ele criticava muito, mas ele tinha uma função tática. É complicado, mas... agora uma coisa interessante, né, velho? É quando você tem um cara pra fazer sombra. O Rui, né, com o Renan, cara. Você vê que o Renan já tá começando a correr mais. Tal. Eu achei que ele entrou muito bem contra o Criciúma, cara. Mais vontade e tal. Pode ser também. Perdeu isso, mais cara. Um tirou o cara absurdo, né? Não. De conforto, né? Perdeu aquele gol ali que, cara, né? Não tinha, foi pior do que aqueles gols que ele já perdeu no Mineiro. Pois é. O Renan, alguém falou aí pra trás aí, e é interessante. Falou assim, ó, o Renan vai ser um bom jogador pro América, o dia que o América não precisar do Renan. Que eu acho que foi o caso do jogo de ontem. Por quê? Porque você tira um jogador de Série A, entra um jogador de Série A, o elenco do América tá mais forte, mais robusto. Então, queira ou não, as alterações do América aí, ó, saiu o Rui, que era do Curitiba, entrou o Mike, que veio do Fluminense, saiu o Luan, que era do Palmeiras, entrou o Cabral, que não era ninguém, mas um cara policial, potencial. O Felipe Mourinho, que já passou pro Fluminense também, entrou o Renan Oliveira, que já teve Série A também. Então, quando você tem um rodízio de jogadores experientes, aí a gente para de depender de Renan. E aí ele sendo um coadjuvante, realmente ele tem uma categoriazinha. Né? Pode ajudar, e como ajudou. Sim. O América precisava do Renan naquele jogo quando ele entrou, né? Porque a gente tá perdendo ainda quando ele entrou. Então eu fico meio na dúvida se eu concordo com essa leitura de que no momento que a gente não precisasse ele rendeu. Eu não achei que ele rendeu nada tão a mais. Não, assim, precisava, né? O time tava perdendo, tava empatando, né? Não, quando ele entrou, a gente tava perdendo ainda. Ele entrou, tava 1-0. Tava empatando ou perdendo? Tava empatando. Empate, 1-1. Não, acho que tava empatando. O Rui empatou. Tava 1-1. Gente, calma. Não, mas é aquela coisa. O Rui empatou aos 31 minutos. Isso, o Renan entrou aos 23 do segundo. Não, tava 1-0. Quando ele entrou, estava 1-0. O América ainda precisava dele. Mas, mesmo que tivesse empatado, ainda não precisava, porque a gente precisava ganhar. Aqui, digo mais, Henrique. Antes do América empatar, ele perdeu aquele gol absurdo. Exatamente. Eu não vi nada de tão diferente do Renan. Para mim, o que o Renan fez diferente? Ele recebeu uma bola que bateu na trave, dentro da área, sem goleiro, sem ninguém na frente dele, e conseguiu botar para dentro. Para mim, foi isso que ele fez diferente na sexta-feira. A outra revolução que vocês mais, viram... Cara. Ah, não, velho. Eu acho que ele correu mais, se posicionou melhor. Você leu o GPS? Você viu o GPS pra ver se correu mais? Ah, não, mas pera aí, né, velho? Não, aí não, ninguém vê, né? É o contrário. Não, assim, eu acho que ele apareceu mais pro jogo. Bom, não sei. Eu sinceramente não sei. Mas a vitória faz a gente olhar o jogo do Renan Oliveira com olhares mais calmos, mais serenos, e com isso a gente enxerga o futebol melhor. Ele entrou no momento que o domínio era totalmente do América. Era aquele momento em que o Criciúma não estava fazendo nada. Ele ficou quase 10 minutos em campo antes do empate americano, naquele tempo em que o Criciúma não fez absolutamente nada, só o América atacando. Então não sei se ele e naquela lateral onde o campo para a saída do América estava melhor, então o América estava dando preferência a sair a bola ali pela direita. Sim, não sei se isso influencia, mas... Mas o Formiga falou um negócio muito interessante aí, que é o seguinte: o Renan Oliveira, ele nos causava aquele pavor antes, porque ele era o camisa 10 e ele só, e não tinha mais nada para tentar resolver ali. O Renan Oliveira, no papel de um substituto para entrar e tentar mudar o ritmo de algumas partidas, ele é uma boa peça, sim. Ele não era uma boa peça para ser a única esperança para a camisa 10. O Alisson é um cara para compor elenco, né? É um cara para compor elenco. Muitas vezes o time está ganhando, ele entra para segurar a bola. Entendeu? É um cara que é importante ter um cara igual ele. Ele não pode ser A única opção da América. Aí, Ramon, porque é um cara que futebol tem, mas não sei. Não, um cara que não acontece, entendeu? Ele não sei o que acontece. Ver, muito bem. Encaixa nisso, outro cara que se encaixa nisso é o Hernandes. O Hernandes, para ser o único lateral esquerdo e a esperança e tal, não acho uma boa. Mas o Hernandes, para compor elenco ali, entrando de vez em quando como volante, ou de vez em quando sendo até titular na lateral esquerda, mas não sendo a única opção, é um ótimo jogador para elenco. Quem deu o passe pro Rui foi o Hernandes? Quem deu o passe pro Rui foi... Não, foi o Hugo... Foi o Rui meio que... Não, não foi aquela bola que o Hugo tava correndo com a bola dominada, o Rui se antecipa e toma a bola do Bill? Do Hugo, não, do Bill? Não, e aí tira do goleiro? No primeiro gol o Hugo não tava ainda, não. Então, era o Bill, eu falei, eu troquei aqui, era o Bill. O Bill fez a pressão e tava vindo avançando com a... Roubou a bola, não sei, foi o Luan? Não, acho que você tem razão. Foi o Luan. Você tem razão. Primeiro gol. O Luan dá o passe, sim. Você tem razão. O Luan dá o passe. Esse passe estava, a princípio, acho que o Bill ainda toca na bola uma vez, bota ela para frente. Aí, nisso que o Bill bota para frente, o goleiro ia chegar antes do Bill, só que o Rui se antecipa aos dois e já cruza os dois, passa pelo meio dos dois, levando a bola ali para lateral e já tirando o goleiro. Se eu não estou errado, acho que foi isso. Mas mostra a importância, a visão. Isso aí mostra o seguinte: duas questões para voltar na questão do Alisson aí sobre o posto Piranga. É o seguinte: isso aí é porque vocês percebam que contra o Goiás, o Bill perdeu um gol na cara também, que foi uma enfiada pelo meio, mas quem enfiou foi o Rui. Agora foi uma enfiada aí do Hernandes ou do Luan, não sei quem, porque um jornal falou que era Hernandes, na televisão falaram que era Luan. Então, não sei quem que enfiou, mas o América tá enfiando tá usando essa bola de enfiada pelo meio. Se desse, é coisa do posto Piranga. O gol do Renan Oliveira, que ele estava bem colocado, deve ser coisa do posto Piranga, porque no primeiro tempo estava uma poça d'água danada, e aí a gente comentava no grupo do Decadentes, lá no WhatsApp, falava assim: meu, isso aí, o Bill tem que fazer o pivô pro Rui chutar pro gol e correr para pegar o rebote, porque não vai ter jeito de sair tocando nessa aguaceira aí que tem. E o América não fazia isso no primeiro tempo. Chegou no segundo tempo, o que aconteceu? Eu imagino, né? O Posto Piranga deve ter falado algumas jogadas, e aí foi onde o Cabral cortou e já chutou, bateu na trave, e aí o Renan estava bem posicionado. Por quê? Porque eu imagino que o Posto Piranga já falou: alguém tem que pegar o rebote, que o goleiro vai soltar. No caso, foi a trave, mas aí foi, a jogada era essa, quando o campo está encharcado. Uhum, concordo. Só voltando àquela questão de escalou bem ou substituiu bem, escalou errado ou não e tal, sobre o Luan, que foi um dos outros que foi substituído, né? O Rui sentiu um pouquinho, né? O Rui chegou a cansar, talvez uma cãibra ali, sentiu, por isso foi substituído, e aí entrou o Mike substituindo ele. O Luan, que foi uma substituição técnica do Anderson, eu não estava desgostoso do Luan, da apresentação dele durante o jogo, não. Eu achei que ele estava jogando bem. Ele teve a infelicidade do pênalti, que na minha visão, ele foi enganado pelo kick da bola. Provavelmente a bola pegou um pouco mais de velocidade quando ficou na grama molhada, alguma coisa assim. Vendo que ele ia perder, ele sabia que tinha um outro jogador do Criciúma passando as costas dele, e sabia que perderia aquilo ali. Ele tentou fazer esforço e acabou metendo o braço naquela ansiedade ali. Acho que foi um lance mais de infelicidade, que se a bola tivesse tido um kick normal ali, ele estaria inteiro na bola e não teria cometido pênalti. O campo molhado engana na hora da bola, isso, né, cara? Quando ela exatamente. Vai ficar, eu acho que foi a infelicidade mesmo. Exato, a chuva na cara e tal. E aí, depois do pênalti marcado, que foi logo no início do segundo tempo, comparando com a atuação dele no primeiro tempo, para mim ele caiu um pouco, mas cai naquela assim, de se afobar um pouco e querer resolver o placar adverso, que foi ele que causou, entre aspas, né? Tipo, compensar o pênalti. Pra compensar o pênalti, isso. Aí eu acho que ele foi um pouco afobado e tal. E foi com muita sede ao pote e acabou errando mais. Mas eu gostei da atuação do Luan. E que no final ele acabou sendo substituído pelo Hugo Cabral. E quem foi pro lugar do Felipe Amorim foi o Renan e não o Hugo. Mas assim, concordo com o Alisson. Entrar com o Bill, o Hugo lá na direita e o Luan na esquerda, eu acho que tá de boa. Tá na capa do Globoesporte.com aqui agora que nós temos um reforço pro próximo jogo, que é a recuperação do Gerson Magrão. que eu imagino que disputaria esse lugar com o Luan ali na esquerda. Sim, sim, sem dúvida. Sou mais o Luan. É complicado, porque... É, ainda eu quero ver o Luan mais, né? Mas... É, mas não. O Gerson Magrão, acho que também tem aquele lance do... Ele não é uma espécie de liderança também em campo, velho? Não, eu gosto do Magrão, tá, gente? É, ou não? Qualquer um dos dois que entrar, eu não vou ficar chateado. E espero que o Anderson tenha dor de cabeça pra saber quem bote. Agora, do que eu tava vendo o Luan jogando... E sim, Sérgio, precisamos completar os 5 jogos determinados para que a análise Sérgio Tavares receba o carimbo de aprovação... Mas do que eu vi no jogo agora, sexta-feira, me agradou bastante a atuação dele. Vocês querem comentar do Luan? Não, eu só quero falar do quanto é sensacional a gente passar de um time que a gente não tinha confiança em ninguém do meio pra frente, e agora a gente se vê com uma dúvida dessa, de se entra Magrão, se entra Luan, e uma dúvida positiva. Isso na cabeça do Anderson também deve ser motivo de alegria. Nunca critiquei. Exatamente, é o que eu tô falando. O time sai um jogador de Série A, tem outro de Série A. Você ia falar aí, Sérgio? Sim, é o que eu tô falando, que sai um jogador de Série A e entra outro de Série A. Isso é importante, sim. O elenco do América tá muito forte. O que temos agora, que a dor de cabeça pode ficar feia, é que eu acredito que não vai acontecer, porque veio pra gente no WhatsApp do Decadência, apareceu lá uma foto do vestiário, todo mundo unido. Porque o problema é quando você tem jogador bom no banco, tão capaz de né, quanto o que tá titular, o problema começa aquelas briguinhas, aquelas rachas, aquelas panelinhas e tal, isso que tem que não pode existir. Se a turma continuar unida do jeito que tá, a América é campeão, 3 rodadas de antecedência. E você falou do Decadentes, me lembra aqui a outra frase que surgiu, que para mim vai ser o mantra dessa Série B de agora até o final, que é: aqui só tem sênior. E a sênior de infantaria. Não tem juvenil mais não, ô formiga. Agora só tem sênior. É porque é o seguinte, as empresas agora estão numa mania, todas as empresas, cara. Se você tiver uma oficina mecânica, você vai ter um mecânico sênior e você põe um monte de mecânico orelha seca para você economizar o dinheiro. Todas as empresas estão fazendo isso, de A a Z, todas as áreas. Então você tem um cara sênior e tem aqueles monte de orelha seca lá, porque os pangaré que é o mais barato. E o sênior vai ensinando os outros ali para poder baixar o salário da galera. Desculpa eu entrar nos assuntos aqui político-econômicos aqui, mas é mais ou menos é isso aí que a gente tá vivendo hoje em dia. O América... aula de economia, rapaz. E o América aí tá contrariando esse negócio. Falou assim, nós vamos encher um time de sênior aqui, artilharia pesada, só infantaria, que é esse cara que arranca sangue mesmo. Não tem esse negócio de jogar bomba, ataque, que é esse negócio cirúrgico, não. Aqui é infantaria, não quer ver sangue. Põe lá Luan, põe lá Bill, só cara brigador que dá porrada em zagueiro. Você viu o Luan? Queria bater num cara lá ontem, eu achei bom demais. Saudade do América quando ele brigava no campo. Só tem cena de infantaria. Ô, Alisson, tem comentário aí? Deixa eu passar primeiro aqui as estatísticas do jogo aí, ó. Vai. O América teve 52% de posse de bola, o Criciúma 48%. O América teve 8 finalizações certas, Criciúma 3. O América teve 5 erradas, Criciúma 3 também. Número de passes, o América 258 passes certos na partida, o Criciúma 208. O América teve mais do dobro também de passes errados, mas porque teve mais a bola no pé, 53 a 23. Cruzamentos na área, o América cruzou 7 bolas, o Criciúma cruzou 1 bola apenas. Desarmes, o América com 28 desarmes, o Criciúma com 9. Aqui tem um número interessantíssimo, o América teve 13 escanteios no jogo, 13, e o Criciúma só teve 1. Esse é um ponto que, apesar da nossa vitória, esse é um ponto aqui que tá me preocupando, até cheguei a comentar lá no grupo do Decadentes na hora do jogo. Em 13 escanteios, o América tem que ter pelo menos chances mais próximas de fazer gol. A gente bate escanteio por bater, o América tem muitos escanteios nos jogos por ter maior volume de jogo, mas parece que bate por bater, não sai um gol de escanteio. Mas é uma coisa que não acontece só com a América, não. Hoje, raríssimo, você está vendo gol de escanteio, cara. Não é assim, eu acho que não é uma coisa só do América, não. Eu acho que até o posicionamento das defesas e tal, é isso. Hoje você pode ver que a maioria dos gols, né, é de bola, aí bola rolando, né? Que isso aí, gente? Não entendi, não. Foi mal. Mal aí. Mas... Não, outro áudio aqui. Ah. Ô Ramon, eu até concordo contigo, mas como a gente aqui tá pra preocupar com a América, eu quero ver esse time mais bem treinado nos escanteios. A gente não, tem... todo mundo quer, mas eu acho que é uma tendência, né? Não sei. É, mesmo porque, cara, o futebol tá ficando muito truncado, né? Não sei, eu acho que tá bom. Você acha que... Pelo menos nós não tivemos escanteio com aquela jogadinha ensaiadinha, né, Wally? É, escanteio de dois. Escanteio eutrópio? Escanteio eutrópio. Muito bem. É, então vamos lá para os comentários, Wally? Vamos sim. A Théo manda aqui um salve para todo mundo. O Robledo Ribeiro manda: fala, decadentes, David querendo fazer igual o Portuga aqui no América. É, a turma não quer treinar o tanto que precisa para jogar igual o Barcelona. Diz que é verdade, né? Diz que a galera lá tá dando uma fritada nele, porque ele trabalha muito. O Thales Costa manda aqui que se jogador brasileiro entendesse de tática, o Renato Gaúcho não era técnico de futebol. Sacanagem. E o Robledo faz uma pergunta aqui pra gente, que é o seguinte: o que é que vocês acharam do Zé Ricardo no lugar do Juninho? Eu começo respondendo: gostei demais, pra mim tá jogando até melhor do que o Juninho, que até não tanto por culpa do Juninho. O Juninho não teve pré-temporada, talvez isso também tenha contribuído pra lesão dele. Juninho, né, não teve a preparação física ideal, já teve que entrar jogando, mas de fato o Juninho não tava me agradando muito, e o Zé Ricardo tem uma personalidade, esse garoto, viu? Acho que dá pra esperar coisas boas no futuro. O que, é que vocês acharam dele? Sérgio? Gostei demais também, não que eu tenha muito a reclamar do Juninho. Eu acho que ele faz a contenção ali de boa, não tem nada a reclamar, mas também não elogio tanto o Juninho. A gente comenta pouco do Juninho aqui, porque ele meio que passa despercebido. Ô Sérgio, será que ele também não faz uma função tática também pro dentro do esquema do Anderson? Não, é um cara que aparece pouco, mas ele é um cara que tá sempre fechando, ele rouba muito bem, cara. Eu acho que o problema maior dele é na hora de distribuir a jogada. Mas aí não é função dele. Não é função dele. Ele, como primeiro volante, ele não tem que distribuir, né? Ele vai passar pro segundo volante, pro segundo volante fazer isso. Ele é um cara que distribui bem, mas eu acho que na hora ali, ele embaralha um pouco, na hora fala, ok, eu vou tocar pra quem aqui, entendeu? Pode ser. Já o Zé Ricardo, me pareceu, de novo eu vou... me basear nos meus 5 jogos aqui, ele é pouco para ver ele ainda, mas me pareceu que ele tem esse passo um pouco melhor mesmo. Uma qualidade, uma visão de jogo melhor, talvez seja visão de jogo. Vocês não veem problema da dupla de volante ser muito leve, não? Ele e o Blanco, os dois serem leves e ágeis, isso não é bom, é ruim? Não vejo problema não, viu? Nenhum. Eu acho que facilita a saída de bola, né? Eu acho que, não sei, cara, eu acho que não seja ruim também, não. Formiga, mas você tá falando de... Você tá falando desse leve, mas você tá preocupado que eles não consigam fazer a marcação ali porque eles são muito magrinhos e tal? Sim, porque nenhum dos dois tem aquele perfil de xerife, né? De pintado, de dunga, né? Os dois são muito leves, são aqueles roubador de bola, né? Volante ali, roubador de bola. Talvez realmente sobrecarrega a zaga, não mas sei. Eu acho não tem esse perfil, mas eles fazem essa função de xerife muito bem, mesmo sem ser forte. Eles não são dois volantes brucutus, entendeu? Eu acho que nem tem mais esse volante igual pintado, igual que jogou na América. Até aquela, a gente conversou aquela última vez, acho que hoje até o nome volante tá acabando, esse meio campista, o cara tem que sair jogando. Você vê que os volantes hoje são caras que participam muito mais da ação. Sem dúvida. Eu também gostei do Zé Ricardo, não descarto o Juninho, não. Acho que foi um jogo em que a defesa, de uma maneira geral, foi pouco exigida. Uma parte, o Zé Ricardo veio de onde mesmo? Ele é da base. É da base. Não, assim mesmo. Então, precisamos avaliar um pouquinho mais. Eu não descarto o Juninho por enquanto, não. Não acho que ele perdeu a titularidade, não. Mas que o Zé Ricardo tem feito boas partidas e mostrado que pode ter um belo futuro, isso aí eu acho que já ficou claro, sim. Mas o Juninho, gente, ele vai ficar, acho que de 2 a 3 meses fora. Então, perder a titularidade, ele já perdeu. Ele vai ter que... Ah, não, ele tá agora? Ele tá 2, 3 meses fora agora? Eu não sabia, não. Eu também não sabia, não. Ele teve uma lesão, acho que muscular. E essa lesão quase que com certeza é porque não teve pré-temporada. Aí acaba o pior desse tipo de lesão é a recuperação. É a recuperação que é mais demorada. Eu acho que são 2 meses fora. Então, fatalmente, ele vai perder. E aí, eu queria comentar um negócio aqui, que quando é para bater no Anderson, a gente bate. Quando acha que é para elogiar, a gente tem que reconhecer que elogiar. É muito interessante a forma como o Anderson tem tratado os garotos da base. O Zé Ricardo, querendo ou não, acabou de chegar um William aí do Fluminense. Isso. A América tem outros jogadores no elenco. E o Anderson poderia muito bem jogar em quem já tem mais experiência, ou jogar para o empresário, entre aspas, e escalar o cara que acabou de chegar sendo contratado do Fluminense. Mas não, o cara bancou o Zé Ricardo, botou num jogo importante, num jogo difícil, e o moleque deu conta do recado. Mas se o William é moleque novo também, né, não? Tem uns 23, mas moleque novo antigamente, então, tá, quando vinha de fora, maior do que os daqui, né? Eu também acho que pode ser também que agora a transição da base profissional tá sendo melhor. Tá sendo bem feita, né? Mais bem feita, né? E tem uma coisa também, o Drubsk, né? Que tirando as que a gente pode fazer, mas ele é um cara que ligado à base, ele sempre trabalhou com categoria de base. Né? Pode ser também os dois conversarem mais, o Drubsk pode tá acompanhando melhor a base também, falar, ó, esse menino é bom e tal. Pode estar tendo essa relação também, né? Pode ser um pitaco do Drubsk. Não chegou nem junho ainda e o Ramon já tá elogiando o Drubsk, hein? Não é? O que me faz lembrar que isso, cadê? Gente. Aqui. É hoje? Eu falei das críticas que a gente faz, cara. Esqueci. Já dei uma cutucada na canela dele, pera aí. Muito bem. Continuando aí os comentários, o Alisson. Adolfo manda aqui que ele viu o VT e que ele achou que o Felipe Amorim foi até bem ontem, que o problema dele é que ele não acerta a finalização. Se ele fizesse os gols, nós estaríamos enaltecendo o elemento. É verdade, o grande problema dele talvez seja a finalização, mas a finalização é algo é a coisa que você mais espera de um atacante. Tanto é que nós estamos até enaltecendo o Renan depois do gol, né? Foi o que eu falei, o Amorim é bom sem a bola. O problema é que ele tem que jogar com a bola, né? O problema é que ele joga bola, né? Então ele deveria ser bom com a bola também. Eu não enalteci, mas eu acho que o Felipe Amorim foi bem enaltecido aqui no programa de hoje. Sim. Fechando aí? O Lucas Bahia manda aqui que o Magrão até que bate bem escanteio. Mais ou menos também, né? Mais ou menos. Muito bem. E aí, puxando agora aqui um comentário lá no decadentes.com.br, publicado no post da semana anterior, o Zé Alves de Aguiar pergunta aqui se a gente não vai falar do feminino e do planeta América. E pergunta também se a América Criciúma serve de parâmetro para saber aonde esse time pode chegar. Falando primeiramente do feminino e do planeta América, o feminino a gente já discutiu aqui, a gente eventualmente vai falar um pouco dos resultados, vai comentar de um ou outro lance que a gente fique sabendo, como vocês, através da imprensa, mas a título de registro e de incentivo para as meninas, mas nenhum de nós consegue acompanhar o time feminino, consegue assistir muita coisa. O que a gente consegue, igual o jogo que passou na TV, né, o Sérgio, que a Federação Cearense transmitiu na internet, a gente Isso. pode vir comentar aqui, mas vai ser mais por esse lado, viu, Zé? Porque o resto fica mais difícil. Quarta-feira, depois de amanhã, tem um jogo aqui contra o Crespon. O jogo é 3 horas da tarde, eu vou fazer de todo possível para dar um pulo lá em Ceilândia para acompanhar a partida. E só uma parte aí, que era uma crítica que a gente fez, aquela questão do futebol menino, ó, menino, feminino, vocês viram? Futebol. A sílaba inteira aí. Todinha, velho. Vocês viram lá na Alemanha, bicho, que o Wolfsburg foi campeão do campeonato alemão feminino e da Copa da Alemanha. E como o time para vai agora para os playoffs lá de rebaixamento, a direção não liberou para comemoração, cara. Como assim? O futebol feminino, eles não teve comemoração deles ter levantado a Copa e nem o campeonato alemão o feminino, já que o masculino está correndo o risco de ser rebaixado. Orelha seca, vezes, né? Não, porque às vezes a gente tem essa mania de achar que só no Brasil que o futebol feminino é visto com uma certa discriminação, não é exclusividade nossa, não. Não é só no Brasil, não. São poucas as praças onde ele é respeitado. Assim, é respeitado e tem maior acompanhamento. Parece que é a Suécia, onde a Marta joga e tal. China também. Estados Unidos, porque o futebol em si é visto como esporte feminino. Mas enfim, isso é, a gente sabe que está aí. E eu acho que o América está na vanguarda, como eu acredito que ele tem que estar sempre, isso aí nós já discutimos aqui, mas infelizmente a gente não consegue acompanhar. Sobre Planeta América, outra coisa também, nós não temos notícia, né? Uma coisa que nós precisamos entender e deixar claro aqui é o seguinte, nós não somos um programa jornalístico, nós somos um programa de palpiteiro torcedor da arquibancada, se junta numa mesa de boteco virtual para junto com vocês aqui falar um pouquinho dos jogos e das rodadas, na qual estão todos convidados também. Hoje está o Formiga sentado aqui, o Adolfo já sentou, a Carla. A Carla não participou ainda, né, Carla? Está precisando participar. Já vieram as meninas da Batom, já vieram o Brendo e o Cristiano da Barra Una. Então, quem quiser participar, como sempre, tem tempo que eu não faço o convite, mas as portas estão abertas, é só falar. Falou, quero participar do próximo. E aí a gente explica como é que é feita a conexão, e não tem nada demais, viu, gente? É só um headsetzinho, botando, tampando as orelhas aqui com um microfonezinho pra você falar, mas a configuração bem facinho. Configuração não, o acesso, né? Que é clicar num link e aí você já entra na conversa. Então, um convite aberto mais uma vez para quem quiser participar, quem tiver eventualmente chegando por agora e nunca ouviu um convite, tá aí extensivo a todos, é só falar com a gente lá, ou no grupo do WhatsApp, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no site decadentes.com.br, aonde vocês quiserem, manda pra gente, que a gente quer sempre ter renovação aqui na mesa também, para a função principal desse programa é dar voz a toda a torcida americana. A gente fica aqui fazendo os papel de bobo, porque tem que ter alguém aqui que vai cumprir a frequência do programa, mas a gente quer que todo mundo participe, quanto mais gente estiver participando, melhor, mais rico o programa fica. Certo? O América também tem essa questão que muda as diretrizes direto também, né? Sempre o América tá mudando, tá revendo o projeto, então fica até difícil também da gente saber a que pé anda, né? É difícil. Então, assim, a gente não tem ninguém lá dentro fazendo apuração e tal. O América, como a gente sabe que a torcida americana quase todo mundo se conhece, eventualmente a gente até fica sabendo de alguma coisa ou outra e a gente pode comentar aqui, mas no geral nós vamos ter a mesma informação que vocês têm através da imprensa, é o que nós temos aqui. Para não falar que eu não alfinetei, né? Nem a diretoria da América está sabendo sobre o Planeta América, quanto mais a gente. Tem esse pequeno detalhe também. Muito bem, teve mais comentário aí no final, Alisson? Tem comentário aqui, o Alex Itoshi manda perguntando se daqui a algumas rodadas estaremos todos usando o giz do Formiga. Eu já estou. Olha, o giz eu não sei, mas que o Formiga tá precisando de um xarope aí, quem quiser mandar lá pro endereço dele, pode mandar, viu? Tô espirrando aqui, horrores aqui fora do microfone aqui. Manda três. Manda um pra mim e um pro Sérgio também. Isso. E me lembrou a pergunta que eu não respondi a última dúvida lá do Zé Alves de Aguiar, perguntando se o América e o Criciúma servia como parâmetro para saber onde esse time vai chegar. É verdade. Sim, eu acho que serve como parâmetro. Há quanto tempo a gente não vê o América sair de um placar adverso, e por mais que o gramado seja bom, era muita chuva, ou seja, uma condição adversa de gramado que exige mais fisicamente dos jogadores, na casa de um adversário que é chato, que tem uma torcida que está em cima, que não passa por um bom momento, que está cobrando muito, mas uma torcida chata, e o time teve personalidade de ir lá, de disputar, de buscar a bola, de não ter bola perdida, e recuperar a bola, chegar ao empate, as viradas e aquele eventual terceiro gol que saiu ali no finalzinho só para coroar a vitória americana. Então é um time bastante, é uma postura, mais do que um time, mais do que falar das peças em si, é uma postura completamente diferente do que a gente viu no Campeonato Mineiro. Então acho que a gente pode sim, o América já entra sempre como favorito na Série B e eu acho que a gente sim pode esperar que esse favoritismo vá se concretizar até o final do ano. Não tem nada garantido, tem que jogar jogo a jogo, cada partida tem que entrar com a mesma seriedade e buscar essa vitória a cada jogo é uma final, vale 3 pontos, e é no final do campeonato que você faz a soma total, mas que a gente pode esperar coisa boa, eu acredito que sim. O Alisson. Eu acho que assim, a gente pegou 3 camisas pesadas aí, né? e conseguiu. O América conseguiu. Você usou uma palavra muito boa, de postura. A postura do América nas três partidas foi postura de quem buscava o resultado. Contra o Náutico, isso não se concretizou em um bom jogo. O jogo foi bem ruim. Mas nas duas outras partidas, o América foi dono do jogo completamente. Agora a gente pega um Paysandu que talvez não tenha uma camisa lá tão pesada quanto esses três, mas que está em melhor discordo fase. Discordo demais. Mais é. Pesada que a do Criciúma, com certeza. Sim? Eu não sei se mais pesada, mas igual as três, eu tenho certeza. É, é também acho. Não é menor, não. Não. Isso, Paysandu não, não, não é, não. Paysandu já foi em Libertadores. Ele tem ganhou do Boca lá, né? Ganhou do Boca lá. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Deixando a camisa pesada ou leve de lado, o Paysandu tá melhor do que os outros três. Então vai ser também um bom teste pra gente. E a gente costuma não dar muita sorte com o Paysandu, não. Teve uma partida aqui há pouco tempo que não foi lá das melhores, que a gente tava... Foi a que tirou o acesso da gente, praticamente. Exato. A gente perdeu o Paysandu. O Paysandu tinha perdido todos os jogos fora e foi o único jogo que ele ganhou. Isso. É, então eu acho que esse teste agora do... Eu tô com o Sérgio de esperar aí a quinta partida, e eu acho que essa partida contra o Paysandu e a próxima, o outro é qual? Ceará. Então, essas duas partidas aí eu acho que vão clarear um pouco mais. Mas essas três são animadoras. Eu tô com o Henrique. Dá pra estar animado com esse futuro aí. E mesmo que eventualmente os resultados, porque são dois jogos em casa, mas são dois jogos um tanto quanto complicadinhos. Sim. Que não venham duas vitórias, o torcedor americano não pode se deixar bater, não. Não. Série B é isso aí, é roendo o osso todo dia. Vai ver onde é que o Inter tá. E eles acharam que é nadar de braçada. Né? Nós mesmos, muitos de nós americanos, achamos que o Inter ia nadar de braçada. Não é isso que está se mostrando nesse início. Talvez isso se confirme depois ao final do campeonato. Mas é um campeonato bem longo. Alguém mais quer comentar aí? Eu só quero só lembrar de uma coisa aqui, ó. Se não me engano, tem que buscar aqui, mas se não me engano, o último jogo do América contra o Paysandu foi aquele que a gente estava voando no final da Série B de 2015 e metemos um 3-1. Logo em seguida, nós pegamos vitória e metemos 4-0. Então é evocar esse espírito aí, ó. O histórico do América contra o Paysandu em jogos oficiais são 10 jogos, 7 vitórias americanas e 3 vitórias do Paysandu, tá? Não tem empate? Não tem empate. Palpite que deu pra travar aqui agora. O ano de 2015, o América ganhou lá na Curuzu e ganhou aqui. O jogo não foi nem no Mangueirão, foi na Curuzu. É. Eles reformaram lá. Tem empate, né? Não, viu? Tem empate, não. O último jogo, 2015, 3-1 pro América em casa. Foi o que eu falei. E lá na Curuzu, 2-0. Não, foi 2-0 pro Paysandu. Foi 2-0 pro Paysandu? Então viajei. É. O jogo que o Alisson tá falando que nós perdemos foi em 2013. Aí nós perdemos de 1-0 pro Paysandu no Independência. E foi aquele jogo que ele foi expulso. Que... Isso. Um soco que ele deu no Pikachu. É. Isso. Antes disso, 2013, na rodada de ida, né? Nós tínhamos ganhado o Paysandu lá de 2-0. E aí, antes de 2013, já vira década passada, 1999. Nós ganhamos de 3-2 na primeira fase da Série B de 99, lá em Belém, Pará. Aí, antes disso, o jogo oficial só em 1979. Aí eu acho que já não vale. Se o de 99 já não vale para retrospecto, o de 79 vale menos ainda, né? Sim. Mas é isso. Mais alguém? Expectativa aí pro do América no campeonato? O Formiga não vou perguntar, não. Ramon? vamos jogar muito tá bem, dentro, viu? Tá dentro da expectativa, bicho. Né? Como se... tá com... Trocamos um empate aqui por um fora, duas partidas fora e uma em casa. Tá com 5 pontos, tá? É uma ótima média, né, cara? Empatinho fora e vitória em casa, dá pra subir, tranquilo. Pontinho esse, fora compensou, tá... né? E você, Formiga? Nós vamos muito bem, então. Ó, eu acho o seguinte, nesse jogo, porque o meu medo é que o América tá sobrando nesse campeonato. Então, o meu medo é a gente perder pra time que tá descartado, porque o América é dono de fazer isso. Então, é que é porco magro que suja a água, né, o pessoal pode falar. Agora, como o Paysandu tá lá nas cabeças, eu acho que o América não vai baixar a guarda, vai respeitar o Paysandu, vai pra cima dele com raça mesmo, manter a tensão no jogo, porque o problema nosso, cara, eu acho que ainda é a defesa, que ela dá um soninho de vez em quando. É, o último jogo lá, né, antes foi o Messi, o pessoal foi crucificar ele e tal, mas há controvérsia, porque a bola nem podia ter voltado, né, porque estava na saída de bola. Mas nesse último jogo também contra o Criciúma, o Rafael também, lá na zaga, o Silva também deu umas vaciladas que o João Ricardo salvou. Então, isso que me preocupa. Então, a defesa tem que ficar ligada. E contra o Paysandu, acho que a defesa vai ficar ligada, porque sabe que os caras são bons, estão jogando bem, né? Tá aí. Então, eu acho que vai ser um bom jogo e o América vai mostrar que vai ter tranquilidade nessa substituição, vai mostrar, vai ganhar, vai dominar e vai ter mais jogo aberto para mostrar a superioridade, vai transformar em gol. Sai sênior, entra sênior. Sai sênior, entra sênior. Falando sai sênior, entra sênior, teve um que nós não comentamos, mais uma estreia que nós tivemos e acabou passando batido. Que logicamente não complicou, tanto que nós nem comentamos, mas não foi também nada brilhante que chamasse tanta atenção assim, pelo menos não no resultado da partida, que foi o Norberto. Eu gostei da atuação do Norberto. Vocês têm algo a falar sobre ele? Não, também gostei. Sabe por que eu gostei? Porque quando ele veio, o papo que rolou é que ele era muito bom para apoiar e que comprometia um pouco lá atrás. E eu gostei porque era um jogo talvez fácil dele conseguir comprometer lá atrás, com aquele campo ruim, aquela confusão e tal, a estreia do cara. E ele não comprometeu nem um pouco lá atrás, não foi bem também no apoio, mas isso aí com o tempo ele vai desenvolver, porque já que ele é bom nisso aí, então no fim das contas eu fiquei satisfeito com a estreia dele. Eu fiquei satisfeito, mas assim, na mesma análise que eu fiz do Felipe Amorim, atacando por aquele lado que ficou inativo por causa da poça d'água, e depois foi mais ativado porque estava do lado seco, do lado de baixo do campo, o Norberto foi o contrário, né? Ele defendia do lado que estava mais empossado do Criciúma, ou seja, o primeiro tempo o Criciúma talvez puxasse a bola mais para baixo para sair e não tenha jogado tanto em cima dele. E não, no que inverteu também foi aquele metade do jogo em que o Criciúma não quis nada com a dureza. Mas enfim, vamos ver e tal, mas de princípio acho que foi uma estreia discreto, né? Discreto, exato. É, só de já não ter comprometido, né? Já é bom demais. Muito bem. Temos algo mais ou partimos para Bala e Colatina? Eu só queria falar de um cara aqui que acabou que a gente não falou tanto, que é o Rui. O quanto o Rui tem jogado bem. Boa. E o quanto ele tem feito o ataque jogar bem também. Muito dessa melhoria do nosso ataque acho que passa pelos pés dele. Ele tem sido um cara aguerrido, tanto que saiu até exausto do jogo. Ele tem qualidade para tocar essa bola. Ele participa de jogadas mais agudas, de jogada que ele passe para gol mesmo. Não fica só naquela de rodar a bola, não. Ele tenta a jogada mais aguda. Ele chega a finalizar, já fez gol. Então, eu acho que a gente podia gastar um pouquinho de tempo aí elogiando o Rui. É o que faltava na América também, né, cara? Aquele cara que manda a bola para mim que eu resolvo, né? O cara que arma as jogadas, que é o cérebro, né? Ele é o cérebro do meio de campo do América. Agora, com o Magrão também jogando, tem essa questão, ele pode render também muito mais, né? Pode ser o jogo pode ficar mais aberto, né? Gostei muito dele, cara. Vocês não acham que ele saiu meio inconformado, não? Não, que foi substituído, ele fez um sinal. Tava sentindo. Ele tava entendendo. Ele tava sentindo. Não, ele tava bancando, Ele pediu pra sair. Ele pediu, não, ele devia estar sentindo, a cara ruim dele de você de dor, então. Ah. É o nosso Iniesta, Rui Iniesta. Rui Iniesta, muito bem. Fechando os comentários aqui, então, antes de ir para a Bale Colatina, o Adolfo está falando que não sabia que era mesa de boteco virtual, que na próxima ele estará bem acompanhado de uma gelada. Ô Adolfo, tanta gente passou bêbado por esse programa aqui, você não sabia que era uma mesa de boteco virtual? Eu nunca também. Né, Sérgio? De cor de piqui que o diga. Tá bom. Não, cara, não gosto de piqui, isso é coisa de candango. Não, o que era aquele negócio lá? Ele já tomou todos os licores da vida mesmo. Não, mas tinha outro licor de piqui. Licor de jabuticaba. Genipapo. Não era genipapo? Era genipapo, não. Tinha um com nome curtinho também, anis. Caju. Enfim, nós vamos descobrir. Então tá. Sérgio, como é que foi a votação do Colatina do jogo? Do Colatina, vamos lá. Hernandes, um voto. Anderson, um voto. Ninguém, um voto. Luan, 4 votos. Imagino que por causa do pênalti e tal. E o vencedor, mais uma vez, Felipe Amorim. 2 vezes seguida que a galera vota no Amorim para a Colatina. A terceira ele pode pedir música? Só para deixar claro aqui, era licor de figo. Que eu isso. Seu Formiga, Colatina. Ó, esse voto aí no Hernandes aí da galera foi o meu. Eu até queria retificar ele, porque eu achei que quem tivesse dado o passe era o Luan, mas o Luan foi substituído pelo Hugo. É lógico que não foi o Luan que deu o passe. O cara do Sport TV não sabe nem onde está o... Em qual gol? Não. No segundo gol. No segundo foi... não foi ele, não. Não. O passe do Luan foi o primeiro, só. Então, é porque ele estava falando do segundo, o narrador falou que tinha sido o Luan e não tinha sido. Mas enfim, mas aí o Hernandes. Não, passe, não, no segundo foi a bola na trave. Foi o Bill que roubou a bola lá na frente e depois deram o passe pro Hugo. Não, no primeiro gol foi o Hernandes que deu o passe. O Hernandes que deu o passe pro Rui. É isso mesmo, o Hernandes que deu o passe. Foi o Hernandes? Eu acho que foi Luan, hein? Eu também acho que foi o Luan. Se foi o Luan mesmo, então eu mantei o meu Colatina no Hernandes, porque é o seguinte... Nós vamos mandar um Colatina em você, que tá passando pela terra. Depois daquele áudio do Formiga, ele não pode ganhar um Colatina, velho. Ele vai ter imunidade decadentística, velho. Não, é porque eu dei o negócio é o seguinte, eu dou o Colatina pro jogador que se esconde. Eu gosto de jogador que apresenta e que erra, um jogador que se apresenta, uma hora ele acaba acertando. Que é o caso do Felipe Amorim e do Rafael Lima. Eles erraram muito, mas eles também acertaram, eles participaram do jogo. Eu achei o Hernandes muito escondido do jogo. Então, o Norberto eu até entendi, porque o Amorim estava descendo, então ele não ia descer, era na estreia dele e tal. Mas o outro lateral ele podia ter sido mais agressivo, ter puxado mais a bola ali e ido para cima. Então, pela omissão, porque se você for ver, o time inteiro jogou bem, do goleiro ao ponta esquerda, todo mundo. Então, quer dizer, Gustavo Blanco, o Zé Ricardo ali no meio, o Rui... Mike, que entrou também, jogou bem, todo mundo teve bem. Então eu vou pela omissão, eu vou no Hernandes. Aqui, muito ó, bem. Só pra que eu tô buscando aqui no Footstats, e ele tá marcando uma assistência pro Luan. Então imagino que... Tenha sido essa. No, assistência é só quando é gol, né? Então, se tá marcando uma assistência, provavelmente o lançamento foi do... Eu tô caçando o lance aqui na narração do jogo aqui do Globo Esporte. Daqui a pouco eu já te falo de quem foi o passe. Mas vamos lá. Ramon, seu Colatina. Ramon? Sérgio Tavares, seu Colatina. Oi, desculpa. Eu falei aqui, o áudio tava fechado. Não, cara, eu não vou ter Colatina nesse jogo, não, bicho. Pra mim, todo mundo teve... Não teve ninguém que se... Não, teve, ó, abaixo da crítica, assim, eu não vi ninguém, não, cara. Nem o Felipe Amorim, eu vou entrar no raciocínio do Formiga, porque pelo menos ele apareceu pro jogo, cara. A Colatina eu vou passar. Nesse ponto eu até vou concordar com vocês. Sérgio Tavares. Eu acho que teve alguns abaixo, sim. Por exemplo, o Renan, pra mim, foi abaixo, igual ele sempre vem vencendo. Eu acho que perder aquele gol que ele perdeu é inacreditável. Porque o América venceu de 3-1 e um gol foi até dele. E aí nós estamos relevando algumas coisas. Se tivesse terminado... 20% de um gol foi dele. Pois é. Se tivesse terminado 1-1 ou até 1-0 pro Criciúma, a gente ia estar crucificando o Renan aqui agora, porque ele perdeu aquele gol, é um absurdo e tal. Eu não vi ele se movimentando demais, eu vi ele fazendo o jogo dele de sempre. O América tem criado mais volume e aí ele acabou aparecendo e tal. E o Felipe Amorim é o Felipe Amorim de sempre. Então eu fiquei nesses dois, fiquei pensando e tal, mas como a galera votou no Amorim, eu vou votar no Renan para que ele não saia sem ser votado. Não, ele não vai sair sem ser votado, não, porque eu também vou votar no Renan. A análise que eu fiz foi igual à sua. Vocês vão me desculpar, gente. Aquele gol ali. Peraí, minha avó tem que fazer. De bengala na mão, inclusive. Mas o Renan costuma acertar, né? Pois é, por isso que eu acho que não é mérito nenhum, ué. E talvez eu tinha tentado botar para fora e a bola entrou. Enfim, eu vou. O que para mim esteve abaixo da crítica, quando eu falei que eu concordei com você, não era concordar que não havia ninguém abaixo da crítica, mas que pelo menos se propor ao jogo, o Felipe Amorim estava lá e tal, e buscou um pouco mais do que o natural dele, embora a finalização não é o forte. Mas o Renan, eu continuo incomodado com a atuação do Renan, as atuações do Renan. É, nós estamos, só para recalcular aqui, 2 para o Renan, 1 para ninguém e 1 para o Hernandes. O Alisson. E 1 para o Felipe Amorim. E 1 para o Felipe Amorim, que é o voto do povo. Então, a voz do povo é a voz de Deus, Felipe Amorim. Então, o Felipe Amorim leva metadinha, Renan leva outra metadinha para o nosso apanhadão de fim de ano. Bala, seu Sérgio Tavares. Bala. É, nós tivemos 1 voto para o João Ricardo, 1 voto para o Rui, 3 votos para o Zé Ricardo e 9 votos para o Hugo Cabral, que foi o vencedor. Muito bem. Acho importante a lembrança do João Ricardo, porque, de fato, se aquelas duas grandes defesas que ele fez não tivessem sido defesas, nós provavelmente não estaríamos aqui com essa alegria toda. Perfeito, também acho. Verdade. É? Formiga, seu bala. Tá difícil. Mas ele tá mutado aí, ó. Tá, ué, mas por conta dele. Formiga, seu bala. Ah, é mesmo. Oh, meu bala vinha sendo o Luan, mas por conta daquele pênalti ali, que eu entendi, vocês falaram, ah, o que que dá bola, alguma coisa enganada, mas. Então, mas de qualquer forma, eu não vou dar o bala para ele, não, mas me agradou muito, fiquei muito feliz com ele. Eu vou dar o bala, eu acho que merece mesmo o voto da galera, também votei lá junto com a galera. Foi o Cabral, porque é um cara que entra e no meio ali do jogo, na condição que ele entrou, empatando e ter a coragem de dar aquele corte no zagueiro e mandar aquele balaço na trave. Depois deu outro corte no zagueiro e sofreu o pênalti. Quer dizer, ele mostrou muita personalidade. Eu acho que esse caboclo. Que é uma coisa que ele mostra muito, até para ganhar no pôquer, né? O nosso Pokestar, que eu adorei esse apelido dele, mas eu achei que é um cara que participa. Eu gosto de pessoas assim, que participam, que dá a cara. Então, para meu voto vai pro Hugo Cabral. Justo. Sérgio Tavares. Eu pensei, eu vi vários jogadores jogando bem, mas eu acho que eu vou votar no Rui para valorizar ele mesmo, igual o Alisson chamou a atenção. É o nosso Iniesta ali, tem que chamar, eu acho que é ele que tá fazendo as engrenagens funcionarem melhor. Muito bem, seu Ramon. Eu vou votar no Poço Piranga, velho, eu vou votar no Enes pra dar uma moral. Eu não sei se ele já foi votado pra bala alguma vez, alguém lembra? Não, que eu me recordo. Por você, eu garanto que não. Não. Durante, eu vou votar no Enes, cara. Durante tudo que a gente já tá aqui desde o ano passado, provavelmente já foi sim. Posso até buscar aqui. Agora, para esse ano, eu acho que ainda não. Eu vou de Enderson. Muito bem. Então, nós temos Enderson Moreira, Hugo Cabral, Rui Niesta. Eu vou votar em quem? O Cabral já ganhou 200 conto durante a semana. Ele não precisa ganhar um bala agora, não. Eu vou votar no Rui. Porque aquele primeiro, não só pela organização do time, por ter dado essa acertada na criação americana, mas aquele primeiro gol também, aquilo ali não é fácil não, só cortar aquela bola ali, pegar na velocidade entre o seu atacante e o goleiro adversário, tira a ponto de você ficar com o gol livre e colocar aquela bola dali, que muito jogador não colocaria mesmo com o gol aberto. E vocês sabem de quem eu estou falando? Eu acho que ele merece esse bala dessa semana. Apesar de que eu acho que ele roubou esse gol do Bill, hein? Essa era a bola do Bill, mas vai cara, lá. O goleiro chegava antes do Bill. É, não sei. Ele tá mais pra Rui Irênio, cara. Que esse negócio de quem é o Iniesta perto do Irênio, cara? Tá certo. Irênio, craque. Muito bem, sou o seu Alisson Fernandes, fecha aí a votação de bala. Eu vou pedir licença aqui pro Jair Bala hoje, e hoje eu vou votar no sênior da partida. Muito bom. O sênior da partida de sexta-feira foi Hugo Cabral, PokerStar. Muito bem. Ficou também dividido meio a meio. Não, meio ficou, não. O Hugo ganhou, hein? Três votos pro Hugo. Três? Ah, galera, esqueci esse negócio de democracia. Galera, formiga e Wallace. É, a gente esquece que esse negócio de democracia existe. Muito bem. Eu gosto muito dela, gente. Não é uma crítica, não. É só porque a gente esquece mesmo. Muito bem. Tô revendo aqui o lance do gol. Eu acho que vocês têm razão, eu acho que ele roubou o gol do Bill, sim. Ele roubou, cara. O Bill chegava antes do goleiro também. Só que assim, não, o Bill chegava antes, mas foi melhor o Rui ter roubado essa bola. Ah, não. O Bill ainda tá indo de frente pro goleiro. Ele teria que mudar de direção para tirar do goleiro. Não seria tão fácil quanto o Rui, que já tava vindo naquele vetor lateral, e aí pega a tangente. Então, gente, é isso. Física, futebol. A posição do Rui era melhor, né? Futebol, física também se aplica e o importante é que nós ganhamos 3-1. fala do bolão rapidinho, Sérgio, só pra gente não... Porque o povo fala, ah, quando eu ganhei, vocês não comentam. Eu falo, gente, a gente já comenta no grupo. O que vocês querem saber do bolão aqui no programa também? Vai, comenta o bolão. Ó, então, peraí, deixa eu pegar aqui até pra buscar quem foram enquanto os... Enquanto você pega, então, vocês vão ver um post durante essa semana com a foto do Alan Rejane recebendo a camisa com a qual ele foi premiado por ter sido campeão do Bolão do Campeonato Mineiro. O prêmio do Campeonato Brasileiro, que a gente já divulgou lá no grupo do WhatsApp, são dois kits da corrida que a gente conseguiu junto com a América. Então a América cedeu para a gente. Cada um, o primeiro e o segundo colocado, vão ganhar esses kits, sendo que o primeiro... O kit do primeiro, além do kit original, vai ter uma turbinadazinha com mais alguns itenzinhos que a gente vai colocar. E esse será o prêmio do bolão do Campeonato Brasileiro. Certo? Se você ainda não está participando, foram três rodadas, mas o líder está com 13, se eu não me engano, não é isso, Sérgio? Está com 17. O líder é o Xará. Sérgio Meira está com 17 pontos. Bom, o Sérgio, que já vinha numa boa campanha no Campeonato Mineiro, está ali se mantendo nas cabeças muito bem. Tá bem. Mas mesmo assim, se você ainda não participou, a cada rodada são 20 pontos. Então há possibilidade. Ah, são 10 pontos, desculpa. Em duas rodadas você tem a possibilidade de passar o Sérgio Meira. O Sérgio pode não pontuar eventualmente. Não, são 38 rodadas, tem ponto pra caramba. Sim, sim. Então tem muita coisa, né? Então, por exemplo, eu nas duas primeiras rodadas não pontuei. Resolvi deixar os meninos aqui do DK, a gente não disputa o prêmio, você sabe, então. Resolvi deixar os meninos do Decadentes brincar, pegar uma liderançazinha, porque no último bolão foi aquela choradeira. Ah, mas eu apostei dentro da hora. Ah, meu, não pode ser anulado. Se não tivesse sido anulado, tinha perdido do mesmo jeito. Então eu deixei os meninos pegar uma frente. Aí agora já cheguei, né, Sérgio? Oi, Henrique. Já cheguei. Mas Watson, três pontinhos. Quem que é o líder dentre os decadentes aqui, pra galera saber? O cavalo paraguaio? És tu. É isso, senhores. Eu devia saber que quando o cara vira e fala assim, ah, fala do bolão aí, era só pra tirar onda. Pior que não. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui, ó. Quem cravou o resultado nessa rodada? Davi Henrique, Juarez Alves, Matheus Eduardo e Rainer Hadid. Só pra você saber, dois desses quatro aí fazem parte da turma do fundão. Então a turma do fundão tá arrebentando no bolão. Então quem não conhece futebol lá é só você. Tem jeito não, Sérgio. Tá ruim. Meu amigo, porque... Tá ruim pra você. Eu acho que eu devia ganhar um ponto a mais que eu adivinhei o gol do Renan, hein? Vocês podiam fazer um prêmiozinho aí também e dar pra gente aqui também, mano, que tá participando, né? Tá bom, eu pago uma cerveja pra você no final do ano. Ó, tá gravado, hein? Tá gravado. Não, você tem que me bater no jogo, senhor. Isso não vai acontecer, mano. Fica tranquilo. Senhoras e senhores, é isso. Acho que aqui fechamos. Eu tenho mais um recado aqui. Brendo Manuel Caçulinha, da Barra Onda, acabou de me responder aqui. Opa. A gente está organizando para o próximo jogo e aí vai se estender também para o jogo contra o Ceará. Uma campanha de doação de agasalhos, gente, para a gente levar, a torcida do América levar agasalhos lá para a Porta da Independência, tanto nesse próximo jogo, sexta-feira, horário bom de ir, 7h15, 7h30, sei lá, e podem levar agasalhos, cobertores, calça de frio, blusa de frio, enfim, o que tiver para doar. O que tiver. Isso, e a gente vamos ainda costurar isso aí com o pessoal da Barra Una, ver como que vai funcionar, mas é só entregar lá pro pessoal da Barra Una ou pra gente dos Decadentes. Nós vamos arrecadar o máximo possível e depois fazer uma doação disso. É hora, tá fazendo frio danado aqui em BH ainda. Precisa ser só roupa de frio não, viu, gente? É claro que as roupas de frio são mais importantes, mas aquela blusinha de algodão que você tem pro cara botar por baixo também é importante, ela ajuda a aquecer, manter o tronco aquecido. Então, se você tiver para doar, aproveite e leve. Camiseta, exatamente. Aquela Hering que tá com forinho de baixo do sovaco, né? Pode deixar lá na caixa que ela vai ter bom uso, vai ser bem aproveitado. O boné também que o pessoal não usa, né? Isso. Já nessa sexta-feira, Alisson? Já nessa sexta-feira e provavelmente também na terça que vem no jogo contra o Ceará. Então, beleza. Todas as torcidas estão convidadas aí também a solicitar os seus integrantes para levar e entregar lá pra gente. E depois a gente vai definir uma instituição ou alguma forma de fazer essa doação. Nós estamos falando isso aqui corrido de última hora, e aí os que ainda estiverem aqui, peço a vocês que nos ajudem nessa divulgação também. É claro que durante a semana a gente vai soltar post a respeito dessa arrecadação, com os detalhes de como vai ser feito. Foi uma ideia que surgiu hoje, a gente começou a discutir hoje com a Barra Una, até porque eles têm muito mais braço para ajudar a gente nessa arrecadação do que nós temos aí em Belo Horizonte. E agora, como o Alisson está falando, surgiu hoje a ideia, a gente começou a discutir isso hoje, o Brendo já prontamente topou e já passou a resposta pra gente aqui, de que isso vai ser possível. Então a gente vai dar os detalhes, a gente vai divulgar isso lá no Facebook, no Twitter, a todos vocês que estiverem ouvindo. É uma causa bastante importante. Se vocês passar frio, é um trem horrível, depois eu vou contar um caso pra vocês se eu passar frio, no próximo programa eu prometo. Então, a gente vai divulgar e eu peço a vocês que compartilhem essas divulgações que a gente fizer no Twitter, que curtam, que compartilhem também, tentar fazer chegar o maior número de americanos, para que na sexta-feira a gente tenha uma arrecadação legal e possa fazer uma doação para quem está precisando, que a friaca está chegando. Certo, senhores? Algo mais? Acho que não, mas só lembrando, tem jogo na sexta, contra o Paysandu, e o time feminino joga na quarta, igual você falou, né, aí em Brasília. Isso. Contra o Crespon, que é o time da polícia, então não dá nem para xingar o time adversário, porque aí você corre o risco de ir embora por desacato. E depois, né, Sérgio? Não sei, eu não xinguei ninguém, não, eu bati palma. Não, eu só comentei, tô comentando a legislação com vocês, não foi uma acusação, não. Tá muito defensivo, que isso? O time feminino joga na quarta pelo Brasileiro A2. Brasileirão Série A2. E depois ele joga no domingo pela Copa BH. Eu acho que é fora também, eu não tenho contra quem, nem horário, não, eu sei só que é fora. Exato, muito bem. Se tiver alguém, gente, que acompanhe mais o time feminino, dos que nos escuta aqui, e que queira eventualmente virar o correspondente Decadentes para o time feminino, gente, a porta está aberta. Só vocês falarem com a gente, porque a gente, de fato, não acompanha. Então fica complicado falar, até por não conhecer as jogadoras. Eu não sei te falar a escalação do time do América. E olha que eu assisti um jogo outro dia. Então, se tiver alguém que quiser fazer esse papel, a porta tá escancarada, é só vir. E aí você aproveita e participa e xinga o Renan Oliveira junto com a gente também. Não precisa falar só do time feminino. Certo? Muito bem, senhores. Formiga, você sempre tem a porta escancarada para você também. Suas participações são as mais aguardadas. Fale, Ramon. Inclusive, como o Corneta não tá aqui, o Formiga poderia nos dar a honra de nos mandar uma mensagem edificante. Claro, você tem alguma coisa aí preparada já, Formiga? Quer pensar? Como é que é? Amiguinhos, isso aí é difícil. Edificante. Mas tem que tomar umas antes, né? Destrutivo é mais fácil. Mas, amiguinhos, não percam a calma. Nos momentos de grande crise, qualquer momento da vida, sempre a paciência, tem que ter calma, porque só com calma vocês vão conseguir enxergar a luz no fio do túnel. Se sair desesperado, gritando, xingando todo mundo, você só piora a situação, fica nervoso e não vê como que o time está jogando bem, como que as soluções da vida, as portas que fecharam, tem outras que se abrem, vocês não conseguem enxergar nada, fica todo mundo nervoso, isso não é bom, tem que ser calma e bastante paciência. Só tem cena de infantaria. É quase um Antônio Roberto, vocês lembram? Sim. Sim, muito bem. Sérgio Tavares, seu boa noite. Ô, galera, chamar todo mundo, sexta-feira é um horário bom, não dá para reclamar que é muito tarde, é 7h15, dá para sair do trabalho e correr para lá, mesmo que chegue um pouquinho atrasado, vamos lá. Esse jogo, na minha opinião, é o mais difícil do que esses três que nós tivemos, porque o Paysandu tá embalado, tá líder e tal, é um time encruado. Então, vamos lá apoiar o Coelhão, que tá com esse time sênior aí. Vamos subir, vamos ser campeão, vamos empolgar, mas tem que ir ao campo também. Vamos lá, tá frio, mas a gente toma uns licor de figo lá e dá uma esquentada. Licor de figo. E leva sua doação. Ramon Gregório. Isso aí, amiguinhos. Vamos com tudo e ninguém segura o Coelhão. Isso aí. Só tem sênior de infantaria. O Alisson Fernandes. Boa noite para todos aí. Diga, Ramon. Acho que Fala, Ramon. Acho que ele só gaguejou mesmo. Só queria te atrapalhar. Eu queria que você terminasse o programa de novo com o áudio do Formiga, cara. Não consigo. Tá, agora tá fechado aqui, eu não consigo abrir de novo, não. Mas na edição eu coloco. Então baixa o MP3 no decadentes.com.br, vai estar lá de novo. Vai, Wallison. Boa noite para todo mundo, sexta-feira todo mundo lá. Nós vamos dar mais informações ao longo da semana aí sobre a campanha de agasalho. Não fiquem fechados só nas suas roupas, peça aí no pessoal da sua família, na sua comunidade, no seu bairro, arrecade também, leve tudo para lá que a gente dá um jeito. E só a título de informação, a América renovou com o Renato Juste aí até o final do ano. Que beleza. Abram só champanhe. Por que tinha que terminar o programa assim depressivo? O cara incorporou do começo. Tava indo tão bem, pô. É isso, senhores. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, todo mundo que ouviu. Daqui a pouco está lá no feed. E semana que vem a gente volta. Domingo? Segunda? Não sei. O que vocês preferem? Programa domingo à noite ou segunda à noite? A gente ainda está decidindo, vendo como é que está funcionando esses horários. É claro que vai depender da nossa agenda, dos participantes, etc. e tal, mas à medida que vocês demonstrarem uma preferência aqui ou acolá, a gente pode tentar engrenar essas coisas. Certo? Valeu, galera. Obrigado demais. Sexta-feira, todos ao Independência e boa noite. Acabou o programa. Acabou.